Rádio São Carlos e YK657, um das médias 1450 kHz, 1000 watts de potência. Caixa postal 115, CEP 13560, São Carlos, São Paulo, Brasil. Pioneira, sempre a primeira. Rádio São Carlos, a emissora do coração.